ainda não vi a luz do sol. Nem estou certo se ele hoje vai aparecer. O que será que Deus me reservou para esse novo dia? O que será que planejou para ensinar uma nova lição? Será que hoje eu terei dificuldade para aprender a confiar em suas mãos? Ou tudo perderei para saber que Deus é tudo que eu preciso? Será que meu irmão vai me ferir, me dando a chance de aprender a perdoar? Terei exposta minha fraqueza para saber que toda força vem de Deus. É o que preenche a minha mente, motivando o meu agir e o meu pensar. Por isso quer me transformar, a sua obra completar em mim. Com paciência vai moldar o meu caráter, a imagem de Jesus, para que eu seja santo como ele é, tenha pureza de criança em meu viver, que meu olhar revele o seu amor. E assim eu transmita a sua paz. Que os meus pés percorram o caminho, as avenidas do seu coração. Pois sei que só em Deus eu posso ser uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor.